Deus, eu entrego, tudo a ti. Cuida de tudo para mim. Glória. Ah, coisa boa. Essa é pra gente cantar junto. Vamos. Eu sei que sem Deus minha vida não tem sentido. O que farei? Pra onde irei se Ele não for comigo? E o que passou, ficou, O que passou, ficou para trás. Não voltará, mas o que está por vir será muito melhor se deixar Deus me guiar. Erga suas mãos e peça. Cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver. E o quê? Cuida de tudo pra mim. Vamos lá. Cuida da minha casa e dos meus. Queremos viver os sonhos teus. Assuma o controle do meu viver. Me leve para o centro do teu querer. E o meu coração? Vai comigo, Senhor, e cuida bem alto, bem forte, bem lindo. Cuida de tudo pra mim. Cuida, cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Só vocês. Cuida de tudo pra mim. Que lindo. Coloca a mão no seu coração e fala: Deus, aquilo que eu não posso resolver sozinho, aquela porta que com as minhas mãos eu não abro, eu quero entregar toda a minha vida diante do teu altar. Cuida de tudo pra mim. Cante orando. Cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. O que é Criciúma? Cuida de tudo pra mim. Qual é a palavra-chave de hoje? Eu quero ouvir de vocês.